ZYK 322, 540 kHz. Rádio Cepete Araju, 10 mil watts de potência. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Você sabe.